Está começando mais um podcast Banco de Cérebros. Depositar os cérebros pelo buraco na porta. Lequinho, e you don't need your spine, it's holding you back. Aqui é o Joker e game over. E aqui é o Rafael Tequen, o host desse podcast, e esse filme é a prova de que o Mega Drive era muito melhor que o Super Nintendo. Não é. Não. Criando polêmica, já estamos começando mais uma edição do podcast Banco de Cérebros. Novamente eu estou aqui com o Joker e o Lequinho. Thank you. Exatamente, Thank You. E enfim, dessa vez nós iremos falar sobre o recente lançamento aí de mais legal o Cultura Pop pôde nos proporcionar esta semana, que foi o filme, na verdade foi semana passada que saiu, na quinta-feira passada, né? Mas enfim, o curta-metragem Kung Fury foi produzido pela Lasers Unicorn, né? Exato. Sim. Exatamente, esse engraçado, a gente já tinha postado no final de 2013 o trailer desse curta, né? Antes era só um trailer, tipo, criado ali pra produtora. Foi esquentando os tamborins pra eles conseguirem angariar um valor pra tá conseguindo produzir esse filme. E finalmente eles conseguiram produzir esse filme. E a gente vai falar sobre ele aqui no cast. Kung Fury é um projeto do David Soderbergh. Ele é um produtor de... Produtor não, né? Ele faz edições em 3D e tal. A vida dele foi fazendo isso. Ele é novo, se bem que ele é novo ainda, né? Mas, e ele é bem fã da cultura dos anos 80 e 90, assim, cultura B e tal. Apesar que ele vem de uma família bem pobre. Então ele não tinha VHS na casa dele, nem TV a cabo, nem videogame, nada. Depois que ele começou a trabalhar com um projeto 3D e tal, ele decidiu que ele ia fazer um filme e homenagear essas coisas que ele curtia quando ele era mais novo. Aí ele começou o projeto do Kung Fury. O projeto inicial era fazer o filme direto, sem a ajuda do Kickstarter, né? Mas aí ele acabou não conseguindo, ele fez só o trailer. Só que mesmo fazer o trailer, ele teve que vender grande parte dos móveis da casa dele pra conseguir financiar. Nossa. O trailer. Nossa! Fez o trailer, né, e lançou no YouTube e lançou junto o Kickstarter do projeto, que, tipo, em 2 dias conseguiu pagar, que, tipo, era mais de 150 mil dólares. Caraca, aquele trailer vende um filme fácil. Com certeza, cara, e na época, pra mim, já foi um frenesi pra tá podendo ser lançado o filme, né. O trailer já em si, ele mostrava bastante do que realmente da paixão que ele tinha por essa cultura de games, aliás, não só de games, mas de filmes também, né? Porque o filme, justamente, o curta, pega os clichês de filmes de ação, né? Junta com os videogames e até durante o filme também ele faz referência a animações também, ele chega até a fazer, né? Na parte da produção, do elenco, tem o Jorma Taccone, que é do Lonely Island, e é humorista também, que era do Saturday Night Live. Os três integrantes do Lonely Island, que é um grupo de rap aí, de humor, eles ajudaram bastante na produção do filme. Então. E muito novato na produção do filme, eu fui ver aí, tem muita gente que é o primeiro filme. Praticamente todo mundo é o primeiro filme. Só fizeram uns curtas assim, mas... E mesmo assim, de qualquer maneira, você percebe que os caras têm uma qualidade ali, né? Tipo assim, eles sabem realmente o que estão fazendo. E apesar de ser um filme só de meia hora, só um curta-metragem, ele tem um ritmo muito interessante, assim. A sinopse do filme é a seguinte. O filme conta a história de um policial que um dia tava com seu parceiro perseguindo um mestre de Kung Fu. E eles prendem esse mestre de Kung Fu, só que esse cara assassina o parceiro dele e nessa hora ele é picado por uma cobra e atingido por um raio. E aí ele vê imagens de ninjas e monges e pessoas lutando Kung Fu. E ele vê a profecia de que a maior arte do Kung Fu já... inventada seria dada ao escolhido, e ele é o escolhido, e ele se torna nessa hora Kung Fury. E nessa cena rola referência já a dois filmes, né? Um é o Robocop, que ele não, ele se transforma num herói, né? Sim. Depois um acidente, e o outro é o Martial Law, que é um filme de Kung Fu da Cynthia Rothrock, que é uma atriz bem famosinha aí de filme B. E ele imita os golpes dela como policial e tal. É legal, e... assim. Deixa eu continuar a sinopse. Tá bom, porra. Você quer estar no lugar dele? Quer? E nisso ele combate ao crime e tal. Só que um dia ele descobre que Hitler está no seu tempo e foi atrás do escolhido, que era ele mesmo. Hitler, que agora é conhecido como King Führer. Cara, que nome fantástico. Eu tenho que mudar meu nível, Skype. Nessa hora ele decide voltar ao passado pra matar o Hitler na Alemanha nazista. Só que dá merda. E ele volta pra Era dos Vikings. Encontra o Thor e dinossauros que soltam laser. Esse filme é muito bom! Cara, o começo do filme é tipo uma abertura de exemplo. Eu até citei o Mega Drive no começo do podcast. É tipo a abertura do Streets of Rage. É uma abertura, assim, de até do outro Final Fight também, né? Sim, lembra muito. É, abertura de games, assim, que rapidamente contam a história de uma maneira, sabe, simples. Porra, tem, quando ele tá com o parceiro dele, tipo, numa ocorrência, fazem seu trabalho, né? Aí, tipo, termina o dia feliz, eles vão se cumprimentam, aí ele fala, você é como um pai pra mim. Pronto, resumiu que ele, tipo, tem uma ligação com o cara. Na primeira cena ali, que ele tá enfrentando o arcade, depois que ele termina de destruir o arcade, ele dá um problema na fita, né? Porque, tipo, é a desculpa deles pro filme ser pequeno, porque a fita deu um chabu ali, igual no Guard House. Tipo, que acontece mesmo, né? Em fita acontece esse negócio, começava a gravar o filme, depois o filme já tinha começado, já... É o mesmo esquema que o Robert Rodriguez usou no Pluto Terror. Lembra muito o Grindhouse esse filme. Nesse caso, eu acho mais bem utilizado do que o próprio Grindhouse, cara. É que você queria ver a mulher pelada lá e não deixou. É, pois é, eu tenho uma birra. O King Fury bebe do sucesso do projeto Grindhouse, querendo ou não. Tipo, todos. Atualmente tem um grande cinema de produção assim que simula tipo, a trash e tal. Tem aí o Wolf Cop, a continuação do Samurai Cop, que era um filme trash da década de 90, que fizeram uma continuação agora. Tem o Rob Shotgun, o próprio Machete, que são filmes que são. É, eles trouxeram de volta no Grindhouse e esse estilo de filme mais solto no próprio Kill Bill. Só que o Kill Bill homenageou outra coisa, mas mesmo assim é uma porta pra esse cinema mais. Esses moleques novos que estão fazendo esse filme aí, tipo o cara do King Fury e tal, se bem que é do King Fury não, mas o cara daquele Traga Minha Cabeça da Mulher Metralhadora, que é um filme que tem a mesma ideia, que é um chileno, esses caras tudo sendo contratado pelo Tarantino pra produtora deles. Esse cara é o cara que fez o Kiltro, né, o do Traga Minha... Cabeça, muito bom. Tem uma cena que é a cena dos soldados nazistas conversando entre si, que pra mim aquela cena é muito Tarantino, assim, sabe? Dele zoando o bigode do outro cara, sabe? O cara tentando não chorar, demonstrar fraqueza ali perto do outro. É, tipo, aquela cena destoa do filme inteiro, né, cara? Tipo... Destoa um pouco, mas ao mesmo tempo, eu acho que é mais uma referência que ele faz. Não sei se referência direta a um Tarantino, mas também é mais um elemento que ele coloca no filme. Se ele durante o filme colocou referências a filmes de ação, a games, e até tem uma parte do filme, como eu disse, que ele faz referência a animações, nesse é o momento que ele faz referência a mais filmes como o Tarantino. Enfim, ele pode até destoar. Mas eu acho que é mais um elemento que ele coloca ali no filme que... Nossa, é bem legal. É bem legal aquela parte. Hitler, he's the worst criminal of all time. I need to kill him. Da parte de games, tem várias referências assim. Tem uma cena que no final, quando ele tá lutando com soldados, que é totalmente jogos de beat'em up, né? É. Sim, cara. É muito... E depois termina com o Fatality do Mortal Kombat. Fatality do Mortal Kombat. E o cenário, se for o cenário, todos os... Cara, aquilo é totalmente um beat'em up, né? Essa cena aí é sincronizada pelo Yos Carson, que é um dublê de filme de ação foda pra caralho, mano. E na verdade nem era pra ter um dublê de luta, né? Era, o Dave ia fazer tudo pelo PC mesmo, tá ligado? Ele... animação 3D, mas aí ele viu que ficou uma bosta e contratou. Você vê que ele é um cara que ainda não tinha muita grana, ele vendeu móveis pra poder lançar o trailer, né? Angariou o valor, né, pra tá conseguindo fazer o filme, mas você vê que ele não miguelou, né? Ele percebeu que a qualidade não tava boa e ele não passou por cima disso. Ele quis trazer alguém realmente que entendesse de coreografia de cenas de ação pra poder realmente tornar aquilo lá mais crível, né? É, eu não sei nem se ele contratou ou o Will se ofereceu de graça pra fazer a sincronização. Igual, por exemplo, teve o cara que fez o pôster, que foi o mesmo cara que fez o que desenhou o pôster do Star Wars e tal, da trilogia clássica, ele se ofereceu de graça. Foi ótimo ele lançado já o trailer. Não posso fazer o filme, mas ainda posso fazer o trailer. E o trailer por si só já chamou muita gente pro projeto, né? O trailer, ele tem algumas cenas que elas não são iguais ao filme, porque ele acabou rodando o filme depois, né? Ele refez algumas cenas e tem cenários, exemplo. Na delegacia, por exemplo, no trailer, a mesa do chefe dele é muito mais aberta, é um lugar aberto, onde tem várias mesas e tudo mais. Quando chegou no filme, foi uma sala mesmo do delegado. Segundo ele, ele refez todas as cenas do filme. A ideia dele inicial era aproveitar as cenas que já estavam gravadas, mas como ele conseguiu atingir uma meta maior do que a inicial dele, ele refez todas as cenas. Eu lembro da Viken que estava no trailer, né? Ela não é a mesma atriz do filme, né? Tava falando do Grindhouse, o Machete, o primeiro, que o trailer é bem diferente. É, o Robo Shotgun também. Eu tenho uma cena que meio que coloca um interesse romântico pra ele com a Viken, né? Tipo assim, um clima romântico pra eles. Aparentemente era uma cena que eles iam se beijar e tudo mais, assim, no final. Só que essa cena ela não tá no filme porque é uma outra Viking, né? Inclusive foi adicionada a outra também, né? Se não me engano, a Viking original, ela faz aquela mina que ele tá no começo do filme junto. E se não me engano, é a namorada do dele. Eu sei que a namorada dele participou do... Sei, acho que não é a mesma mina, não. Hitler. He's the worst criminal of all time. When did you kill him? Você vê que o filme, ele não tem... Ele é exagerado mesmo, né? Assim como um filme de Robert Rodriguez, de Tarantino, ele é exagerado. Então, ele não tem medo de jogar clichês que são ideias que, se você for parar pra pensar, são absurdas. Mas, ao mesmo tempo, naquele ambiente é crível. Tipo o fato dele tomar um raio e ser picado por uma cobra, de repente, e ganhar superpoderes, né? É, tipo o fato dele ir pra era viking com dinossauros que soltam lasers. Soltam lasers. E uma viking com machine gun, né? É bom a hora que ele chega lá, ele pergunta, tipo, cadê? Onde eu tô, velho? E ela fala, você tá na era viking. Ah, isso explica os dinossauros com lasers. Aliás, antes disso, de repente aparece um hacker que pode resolver tudo, né? Ah, vou mandar você pro passado, não sei o que. É, isso aí é aquele. É que entre a década de 80 e 90 teve muitos filmes de hacker, assim, que eles meio que pegavam videogame. Pode que tem um filme que é essa pegada de um hacker que joga videogame e tal. Tem o Meu Amado Tron também, que é do mesmo estilo. Ah, na cena que ele vai lá, porque ele encontra as minas que são bárbaras e tal, também é uma referência a um tipo de exploitation que rolou no cinema que, na década de 70, que era os filmes de bárbaros, que depois do primeiro Conan, Schwarzenegger, na Itália, tipo, tinha um filme desse por semana, tá ligado? Hitler. He's the worst criminal of all time. When did you kill him? Cara, esse Thor é o melhor Thor. Melhor Thor, exatamente. Que aí ele manda um peitoral irado, quer dizer, ele manda um peitoral maneiro na legenda pro peitoral irado. Irado, tipo. É, em inglês é Your Packs Are Epic. Aí ele manda um valeu, eu pus valeu chapa na legenda. Pô, o filme tem várias frases, né? Tipo, thank you, que ele dá com o tanque na... I'm gonna disarm you, que ele tira o braço do cara e... Aliás, o Joker falou aqui, o Joker fez uma legenda pro filme. Quem quiser aí baixar a legenda, eu vou deixar o link aí no post. O Jeff Loeb deve ter endoidado com esse filme, né, cara? A quantidade de frases de efeito que tem nesse filme, né? E outra também, cara, Cadillacs e Dinossauros, né, tá ali também no filme. Parceiro dele, tipo... É, tem o HAL 9000, né, que é o... HAL 9000. Referência a 2001, juntando David Hasselhoff, referência também a Super Máquina, né, cara? Os caras destroem nas referências. Aliás, a gente tem que falar também da participação do David Hasselhoff no projeto. Ele fez a música tema do filme, ele que cantou? Sim, True Survivor. Pô, muito boa, cara. E ela tem um estilão do game anos 80. Aliás, o próprio filme em si, ele tem uma fotografia toda anos 80, né? Tem tudo aquilo que a gente... É fotografia de VHS e tal, de porque VHS. Também foi gravado com câmeras antigas e tal. Foi gravado com câmera analógica? Eu sei que eles usaram câmeras diferentes pra filmar. E tudo cenário digital, praticamente. Sim, Mas o David Hasselhoff tá cantando a música tema do filme e tem até o videoclipe. Também vai estar aí no post. Ele entrou no projeto, ele se ofereceu também? Convidaram ele? Como que foi a participação? Você sabe? Se não me engano, ele entrou pro projeto através dos caras do Lonely Island, né? Porque eles são amigos do David Hasselhoff. Acho que o Hasselhoff até participa de um clipe deles e aí acho que eles convidaram pro projeto. É, e no YouTube também tem uma entrevista com o David Hasselhoff, como se fosse making of do filme, assim. Uma câmera bem velha filmando ele, assim, ele falando sobre o projeto. Ele é um cara, assim, que ele tá bem ligado aos filmes B e tudo mais, né? Se você quer ter alguém ali que, tipo, foi fera nos anos... Fera não, né? Mas um cara ali que, tipo, assim, é um dos ícones dos anos 80. É o Nick Fury que vale, né, cara? Muito melhor que o Sam. Vale, ele vale, o Dolph Lundgren que vale. É igual o Dolph Punisher, vai, é muito melhor, mano. Ele vale, nós rio, puto lagoa. Aquele Capitão América com capacete é muito melhor que o Cruzinho. É, que não usa capacete. Acho meio que uma promoção que eles fizeram. Tem um vídeo no YouTube que é o Hackerman ensinando como hackear a pessoa pro passado ou pro futuro. E nisso ele hackeia um disquete pro futuro, só que ele vai pro futuro também. E nessa teve um concurso pra quem fizesse uma imagem com ele em algum lugar do futuro ou do passado, tipo, da Revolução Francesa, da ditadura do Brasil, qualquer lugar. Ia ganhar a camiseta do... A melhor montagem ia ganhar uma camiseta. Pô, as camisetas dele são iradas, mano. Saiu um VHS também, hein? Saiu? Pera aí, deixa eu ver. Teve um cara que fez uma review até. Esse é um projeto que ele só pode ser feito na internet mesmo, né, cara? Se fosse pra ser lançado em algum lugar. Mas seja um diretor muito renomado. Exatamente, Tarantino, Robert Rodrigues. Esse tem mais cara de Rodrigues do que de Tarantino. Tem, bem mais. O que tem de Tarantino ali é o diálogo dos nazistas, né? Agora... Se isso fosse um filme do Rodrigues, isso ia ser aquela cena que o Rodrigues pagou 50 centavos pro Tarantino dirigir. Dirigir, né? Exatamente, né? Oh, podia rolar, tipo, um grande hotel com esses diretores de trash agora, né, cara? Eles podiam fazer, tá ligado? Não sei se vocês assistiram aquele filme ABC. Do amor? Nunca. Não, ABC of Death não, confundi. Do amor, já assisti. É VHS, que é um filme que, assim, são vários curtas de terror num filme só. É como, assim, uma molecada achou um VHS... Eu vi passando outro dia na HBO, só que eu não parei pra assistir. Então, é com vários diretores, assim, de filmes de terror B. Até o cara do Trago Minha Cabeça da Mulher Metralhadora fez um dos curtas e tal. Eles podiam fazer um desses de ação, tá? Hitler. He's the worst criminal of all time. I need to kill him. O David Sandberg foi convidado pra gravar o Kung Fury de novo em Hollywood. Agora como filme mesmo. Porra, aí sim, hein? Caraca, então tipo, vai ter o trailer, o curta, aí tipo, o longa-metragem, aí depois vai ter tipo um filme Lawrence da Arábia, né? Tipo, que vai ser vai ser tipo o Whiplash, tá ligado? É, tipo, gigantesco assim, cara. Eu espero, sinceramente, que mantenha ainda a essência, né? Vai ser porque. Você acha que algum produtor foda desse produtor que vai mexe? Vai chamar um cara, tá ligado? Quem investiu nessa porra, os caras. Tipo, deve ser o Robert Rodrigues, alguma coisa assim. Mas aí. Espero que ele vá criar outra história, né? Porque se for fazer de novo, a mesma. Só que bongo. Não sei, né? Podia ter um spin-off, né, do terceiro. Exatamente. Podia, era uma continuação, talvez, né? Tá ali no mundo e que ele tá propício a isso. Sei lá, mudar algumas cenas, colocar umas coisas a mais no que já tem e dar continuidade. Tipo, quando o Hitler aparece, continua o filme, tá ligado? Meio que fazer como fosse um filme 1, considerar o que foi feito nesse curta, né? Só que meio que uma continuação, né? Tipo, agora enfrentando o Hitler novamente, porque ele sobreviveu, né? Mas, tipo, ao mesmo tempo fazer um filme que é uma continuação, tipo a Balada do Pistoleiro. Eu dei o exemplo do Whiplash porque foi assim, ele é um curta e aí de um curta é a mesma história, só que ele vira um filme, entendeu? Eu acho que o David devia fazer um mundo assim ligado igual o Tarantino e o Rodrigues, assim, entendeu? Sim, sim. Hitler. He's the worst criminal of all time. We need to kill him. Olha só, a gente esqueceu de falar, mas a abertura também faz referência à série Miami Vice, né, cara? Sim. Até precisa passar em Miami e tudo mais, aí tem a abertura lá de série, pô. Vamos combinar, se um dos policiais do Miami Vice fosse um dinossauro, ia ser muito mais da hora. Esse é o melhor personagem desse filme, velho. O Triceratops é o mais legal. E a cena dele atirando é muito filme de policial. Ele é tipo o Stiglitz do futuro. Uma pistola só atirando, o cara nem recarrega, tá ligado? Na Alemanha nazista, tá o dinossauro, tá o Thor, tá a mulher com a Machine Gun, tá o Kung Fury com... Vingadores, né, do... E ele com uma... ele é tipo a Viúva Negra com uma pistola e aquela voz, assim. Me lembrou Family Guy essa parte, mas enfim. É, tipo o cachorro do filme. É exatamente, tipo a voz séria, assim. É o dinossauro, mas foda-se, ele é um cara sério, legal, tipo... Cara, aquela briga do dinossauro com o pássaro de ferro nazista. Porra. Ele segurando o rabo e os dois, tipo, com a patinha. É legal que, tipo, o parceiro dele, ele chamava o parceiro dele de... O nome dele era Dragon, né? O antigo parceiro dele, que morreu, né? Aí, tipo, eles trocaram agora pro dinossauro. Que... Não sabe o que tá passando o soldado, assim, que tá chegando no Hitler? Aham. Sim. Aquela cena é muito Warrior, tá ligado? Sim, sim. Eu tava esperando. É isso aí, Hitler! Vamos lá! Sabe, cara? A gente tá com você, velho! Oh, qual é o personagem favorito de vocês do filme, tirando o principal? Fica entre o Triceratops e o Thor. É, Triceratops. Eu gosto do King Fury também. Não, mas tirando o King Fury. Soldado nazista um que zoa o bigode do outro. Esse é meu favorito. Pra mim fica entre o Triceratops e o Thor. Cara, esse Thor ele tinha que estar no filme da Marvel. Muito melhor. Eles pra mim são os Vingadores da Bordeaux. Exato. Eles ganhavam nos Vingadores fácil. Vamos combinar que qualquer um aí, mano. É. O Machete sozinho ganha dos Vingadores. Os Titãs ganham dos Vingadores, mano. Os Titãs da Costa Oeste ainda ganham deles. É, com o Ricardito. A turma do bairro ganha dos Vingadores. Os ursinhos cariosos ganham dos Vingadores. É, exato. Os ursinhos Gummy ainda desceu mais do nível. O Gargamel ganha do... A turma de Lazy Town ganha dos Vingadores. Não. Então chegamos à parte de indicações, eu vou pedir pro Lequinho fazer a sua indicação para essa semana. É, primeiro eu vou indicar um filme dos anos 80, obviamente. Acho que é dos anos 80, não sei se é dos 90, mas é nesse estilo, tem bastante clichê, tem bastante coisa. Condenação Brutal, eu gosto bastante. E já que a gente tá falando de coisas bonitistas, exato. Eu comprei o DVD no Sebo e eu gosto bastante desse filme. É, vou indicar também Lost Years, não sei se é uma banda, música eletrônica, que faz parte da trilha sonora desse filme. É bem legal, tava ouvindo aqui. Gostei bastante. Eu gosto dessas músicas. É, Synthwave, tá ligado? Legal. Joga em Expendables. É, System of Cop, é um filme de um policial lobisomem, muito foda. E tem a melhor transformação de lobo. De lobisomem. Lobo. É que é francês, tá ligado? Tô lendo muito filósofo francês. É, tá lendo muito Bourdieu. O filme que a gente citou bastante aqui, o Traga Minha Cabeça da Mulher Metralhadora. É um filme muito foda, meio nessa pegada aí. O Far Cry é Blood Dragon, que também tem muito estilo desse filme. A banda Gamma Bomb é uma banda de thrash metal que eles fazem músicas relacionadas a filme, jogo e tal. Tem uma música deles que chama Final Fight até. E de desenho, Axel Cop, um desenho de um policial que enfrenta monstros e tal. É, tem o Robo Shotgun também, não sei se você falou. É, sim, o Robo Shotgun. E o jogo que eu queria indicar chama Hotline Miami. Muito foda esse jogo, Hotline Miami. Muito... Minha indicação, no caso, eu não tenho muitas, na verdade só tenho uma, mas eu vou fazer a indicação do Streets of Rage Remake, que é uma versão feita por fãs do Streets of Rage. Tem os três jogos num jogo só, ou seja, você pode iniciar o jogo de vários cenários, desde o primeiro cenário do primeiro, segundo, terceiro. É, no caso, é uma expansão dos três jogos, porque você pode ir para cenários que não tinham antigamente, né, nos jogos originais, né. É, você tem uma trilha sonora que, ao mesmo tempo que é a mesma, só que ela é remixada também. E Streets of Rage e Final Fight também. Turtles in Time. Turtles in Time também é muito bom. Até o Golden Axe, que tem do Fábio e tal. Sim, excelente. Sim, são grandes referências ao Kung Fury, né? Esse Streets of Rage aí, o remake, foi o que a SEGA proibiu, né, de lançar. Você pode baixar tranquilamente, eu vou botar o link aí pra ser contra a lei, né? Tem um outro desse aqui, que foi um remake também, que é o do Abobo lá. Que é o Double Dragon, né? É, do Double Dragon, que lançaram, fizeram um jogo que chama Abobo Big Adventure. Esse Streets of Rage remake é grátis, de grátis? De grátis, você pode baixar aí, Estou baixando agora. Você tá indo contra a SEGA, mas... Né? A SEGA que se enche no rabo. Que foda. Hoje em dia, quem que é a SEGA, né, cara? Toma na cara. Eu aqui na minha carteira tenho mais dinheiro que a SEGA. No momento. Pois é, cara. Chupa! A Nintendo venceu! Caralho, meu ouvido! Quer ficar com as mulheres, a balada? E olha que eu não tenho nem 10 reais na minha carteira no momento, né? A Nintendo venceu, entre aspas, né, cara? Hoje em dia... Ah, e vão à Suécia, porque a Suécia tá nos anos 80 no momento. Boa indicação. É, né? Boa Suécia. Chegamos ao final de mais um podcast Banco de Cérebros. Eu gostaria de aqui agradecer ao Joker e o Lequinho novamente, participações. Time de Elite, cara. Time de Elite. Não, é a galera que são os BDCs originais. Né? Eu e o Lequinho somos igual nossos avatares aqui. Eu sou o Thor e o Lequinho é o Triceratops. E o Rafael é o King Fury, então. King Fury, exatamente. Que é o líder que, enfim... Porra, se o Rafael fosse Kid Fury aí, que o Hitler ia querer matar ele mesmo. É verdade. Tá fudido, né, cara? E galera, acessem o Pipe Bomb, né? Pipebombuniverse.blogspot.com. Vou deixar o link aí no post. Aliás, no link tá no... Clique no nome aí do Lequinho e do Joker que vocês vão estar entrando. Mas enfim, galera, eu agradeço novamente vocês ouvirem. Acessem, pra quem não conhece nosso site, www.bancodeseries.com.br. Tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, a gente posta bastante coisa no Instagram, tem também o YouTube, e deixe seu comentário, galera, é importante que vocês deixem aí o seu feedback pra gente saber. Vocês não estão comentando, hein, galera, vão comentar. Só o Gustavo comentou. Só o Gustavo comenta, e ele do blog, ele não vale comentar. Nossa, aí para de comentar, né, mano. Mas galera, é importante realmente que vocês deixem seu feedback pra gente saber quem tá ouvindo. A gente sabe que tem gente ouvindo, tem gente que chega pra mim, legal, tipo, curtiu o cast, mas porra, comenta também, né? Deixa aí registrado. Mas enfim, galera. É isso. Acabou mais o podcast Banco de Cérebros. Até a próxima semana, próxima quarta-feira. Tchau, viado! Termina agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devolução de cérebros não são aceitas.